de November Alfa livrando na escuta até o corte. Mirante Salvador, como é que estão? Remota 1-3, Oxanev. 6321. Autorizado, autorizado. Puxa sonada remota, chame para o táxi. Chama o táxi 6321, obrigado. Direto livrando, parte 5. Yankee, Sierra, Serra. Agora sim, estou no visual prosseguindo pela cabeceira, autorizado prosseguir na pista, ok? Vou taxiando na pista, é o 45. Afirmativo. 3567, solo 35, livra direito, livra 1219. Direito, 1219, da 3567. 994, Galeão, é isso? 94 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alterna Galeão. Ok, táxi à direita, ponto de espera, torre 1186, altímetro 1010, gol no 399. Direita, 1186 é a torre, gol 399, obrigado, bom serviço. Salvação 3567, indução da obra Alfa, na 3567, ingresso à esquerda, quilo, pátio 3, chame para o ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, chame para o ingresso no pátio principal, tá 3567. Uno 395, frequência 125, décima 1. Boa tarde, é o 1399, considera da 1-0. 399, boa tarde, observa o pouso do banho da companhia e após o mesmo a linha e mantém na 1-0. Após o pouso do banho da companhia, a linha é mantém na 1-0, 1399. Ingresso na parte da 3567. 3567, ingresso, portão 05. Pro 05, 3567. Solo, passarei 2231 para o presidente de treinamento, remoto 14. Pode passarei. Para o táxi, o Xaná 6321 está com 99 a bordo. Alterna Goiânia, tá com 4 horas de autonomia. Oxana e aguarde para o táxi. Vou 1975, livrou, tá na sua escuta. 17, restrito nível 280. Segui, reporte se livrando, Yankee Serra Serra. Autorizado seguir direto ou será pista? Só segue direto, não tem ninguém na final não, pode prosseguir direto. Ok. Uno vai chamar o 1755. Solo Salvador, azul 4118, puxa acionamento do portão 8. Oxalé 6321, repita os dados para o táxi, por gentileza. Tá com 99 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Goiânia. Oxalé 6321, está autorizado o táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, altímetro 1010. 10, Juliette Alfa, ponto espera 26, Oxalé 6321. Passaredo 2231, após o Chanel, o avião que liberar a retaguarda, iniciou o pushback na remota 14. O azul 418, número 2, no setor aguarde. Mantém a posição 419. Trip 5219, cópia. Prossiga. nível 160 para Conquista, pista 10, curva direita, subida gole, transição é vala, após a vala direto, aciona 5172 e o controle 119.8. Autorizado Conquista 160, vai de corda, pista 10, curva direita, no trecho da gole, vala após direto, aciona o 5172 e controle 119.80, trip 5219. Correto, time pronto para a puxa, sei lá. Vai pelo pátio ou segue em frente, vai para a taxa 6321, vai de Alfa, né? É, vai em frente, segue em frente, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10. Ok, obrigado. Para ingresso no Interlagos, o Victor India Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte na rotatória, visual com campo. Rotatória, reportaremos o visual com o nosso 7-6-1-7-3-7 nesse portão, ok? Afirmativo, após o início do táxi do Passaredo, vai iniciar liberando a passagem da 8 para a entrada de outra 937, obrigado. Salvador, boa tarde, 1925. O Golo 755, mantém a posição aí no pátio 3, vai dar passagem ao Embraer 145 da Passaredo, após o ingresso no pátio 1, vai prosseguir até o portão 08, só observando o 190 da Azul Liberal, portão para o seu ingresso, ok? Afirmativo, está aguardando Passaredo, observo o Azul 08, Golo 755, quanto possível. O Golo 925 aguarde Brasília com nível? 380. Eu já tenho 360, aceita? Afirmo. Ok, prepare a gole, transição fito e aguarde copo. Gole fito, aguardando. Golo, boa tarde. Golo 395, acendo identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 050. Mari 050, Golo 395. Liga 345, seu Golo. 26 a bordo, é isso? Afirma. 2231, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre, 1186, 1010 voltímetro. Juliette Alfa, no ponto de espera 286, obrigado. 2231. Golo 925, copia. Afirma. Salvador, Brasília, nível 360, via Upper 17, decola a pista 10, curva direita, subida gole, transição ofito, o controle 119.8, transponder 5170. Autorizado 360 para Brasília, via Upper 17, roda 10, primeira direita. Gole ofício 119.8.51.79.9. Chama na aliança para a prospecção, está na posição 1.1925. Copiou, Sam? Copiei, copiei. Ok. Vem com os 43198 com controle em bom voo 6321. 98, graças. Por Salvador, boa tarde, Oxenaia 6321. Oxenaia 6321, contato radar decolagem, suba até nível de voo 320, saída Gole. 320 solicita da presente para de Gole. Xenia na 6321, mantenha-se no perfil da saída agora. Altera o perfil, 6321. Obrigado. Passaré 2231, boa tarde. Autorizado, alinhar e manter na 10. Alinhar e manter na 10, passaria 2231, vento 090 graus, 14 nós, livre decolagem da 10. Decolagem autorizada, passaria 2231. Vitorinha Juliette, livre pouso 107. Vento 100 graus, 14 nós. Júlia, livre na 107. Com vento de trava, é grato. Passarei 2231, decolou 46, controle 98. 98, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Passarei 2231, decolado, passa 1500, a saída Momo. Passaredo 2231, contato radar decolagem, suba até nível de voo 340, saída Momo. 340, na saída Momo, 2231. Gol 1399, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 25 13325, gol 1399, boa. Batanga, como é que estamos? Chame torre 18 decimal 6. 86, obrigado. Salvador, ué, como é que estamos? Passando posição para Recife. Como é que estão? Frio da rotatória prossegue para a final 107, reposte 3 milhas fora. Botará para a final 107, 3 milhas fora, como é que estão? Vitor Índio Juliette, solos 47, backtrack autorizado, passo 4, chame pista livre. Você poderia coordenar com o Recife para hoje ofício direto para o Oceanair 6321? Oceanair 6321, aguarde. Aguardando, já está cruzando o 125, senhora. Para que horas foi o plano? A ok, tá um pouco cedo aqui, a gente vai, quando a gente receber o plano do sistema, a gente apaga a autorização, ok? Salvador, boa tarde, Papatango, Romeu Papatango, sentido da Quebec. Romeu Papatango, prossiga. Está a autorização de tráfego para o corredor forte, 20 milhas no meu pé, o pode ficar passado a 18. Qual é o POV, 02? 02. Ok, o meu Papatango autorizado, voo local no meu PENS, corredor forte até 20 milhas, recorda 197 com curva à esquerda, acione o transponder 0121, o controle 119.8 e a torre 118.6, o meu Papatango. Controle 198, 186, Romeu Papatango. Ok, correto. Chame a torre para acionamento e táxi, Romeu Papatango. Torre para acionamento táxi, Salvador, web 5729, informação Quebec, portão 62 para cópia com fins. Sim, 5729, aguarde para cópia. Guardando, 5729, terceira prevista. Dael. Dael, obrigado. Paulo Salvador, Azul 4118, para o táxi, 71 a bordo, 13 e 10 de autonomia, alterna Galeão. É, 79, 13 e 10, Galeão, é isso? Negativo, 71, 71 a bordo. 71. Afirmo. Ok, copiado, Azul 4118, autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, 1010 altímetros. Gente, táxi via Juliette Alfa. Perdão, 90, torre 18,6, altímetro 90, azul 4198. Ok, tente, então mantenha a posição aguardando. Prossiga. Vamos pousar mais a aeronave na 17 e após o senhor irá decolar, vou coordenar com o controle. Papatango Eco Mike Tango, tem livre pouso na 107. Ventos de 1000 graus, 15 nós, Eco Mike Tango. Sobrevoo TGL em Veracruz, é isso? Ok, ciente, aguarde cópia, Alfa Victor Juliette. Pega informação, quilo, autorização para o Galeão, nível 360. Quilo 077, ciente número 4, para cópia. Ciente, não se escuta, no 077. Sol Pantanal 47 Luna, informação Quebec, autorização para Congonhas 360, pronto para cópia, ciente do número 5. Afirmativo, aguarde, Pantanal 4719. Romeu Papatango no pátio 4, nível Senado, Samitax. Para o táxi, 0, decola da pista 10 com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto bridge, após bridge direto com fins. Controle em 119.8, transponder 5177. Bridge com fins, controle 19.8, transponder 5177, 5729. Correto, chame pronto. Câmara pronta. Ledo 2261, chame centro Recife, frequência 125.45. Vou chamar Recife no 2545, 2231. Afirmo, no backtrack realizado, será próximo à direita. Iremos decolar um helicóptero e após você prossegue com o táxi. Torre Salvador, boa tarde, minuto. Dimitri Maceió, após regressa para Salvador, é isso? Mike Eco Delta, alinha e decola da 17, o vento de 1000 graus, 1 nós. Golf 677 até Maceió, nível 210, o nível de regresso em coordenação com o controle, Decola Dono Zero com curva esquerda, vai no perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle em 1.9.8, acione o transponder 5421, Olimpo 03. 1.9. Livre acionamento, chama para o táxi, Olimpo 03. Alfa Victor Juliet, copia? É, 1000 pés para... Eu vou local 1000 pés, com sobrevoo TGL em Veracruz. Decola da 1.7 com curva à direita. Vai via corredores Axé Caixa Pregos. Aciona 0151 e o controle em 119.8. Alfa Victor Juliet. 118.6, obrigado. Salvador, 1395, boa tarde. 1395, boa tarde, continue a aproximação. E aguarde pista livre. 1395. Ok, correto, chame na frequência da torre, bom voo. 118.6. E pela pista 1735, reporte livre, o eco mectando até o pátio da pátria. 002. Pátio 4, livre acionado, chame táxi. 1077, cópia. Meia, vai prosseguir para o corredor Axé e chamará o controle na frequência de 1198, Mike Eco Delta. Eco Delta, prosseguindo até o Axé, 1098, controle. Após leda direto ao Bidev, após Bidev, após November 857 até seguro, Open Zulu 16 até Groove, após conforme rota do plano. O controle em 1.98, aciona 5.156. Controle Salvador, primeira decola da 1.0, primeira curva direita. Upper November 857, após Upper Zulu 1.6, após conforme a rota do plano de voo. O controle 119.8, transponder 5.156, o 1.077. Ok, a subida da EL, ok? Subida da EL até Leda, após Leda, Bidev. Upper November 857 até seguro, e daí conforme rota. Ah, sim, a gente está da EL, Leda, Bidev. No 077. É, chame quando pronto. Chama quando pronto. Ou no 077. 1.8. 2000, cruzando agora, curvando à direita da EL 4.1.8, azul. Está 1.0, curva à direita, subida da EL, Leda após Leda, direto ao bridge. Em bridge, intercepte a Upper Zulu 1.6 até o VOR de Belo Horizonte, após conforme roda do plano. Acione 5.174, controle 119.8. Gente, Pantanal 479, autorizado nível 360 para Congonhas, decola da pista 1.0, primeira curva direita, saída da EL, transição Leda, após Leda bridge, bridge Upper Zulu 1.6 até Bravo Hotel Zulu, depois conforme o plano de voo. 1.74 é o transponder, 1.19.8 controle, está na posição 7, está pronto, pushback acionamento, Pantanal 479. Ok, no portão 7, lá livre, puxa acionar, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, Pantanal 479. Puxa acionamento, F5729 na 612. Okay, inicio no 612, chame para o táxi, o 5729. Chama na táxi, 5729. Aí na atrás do cruzador. E a mesma rota. Sim, a gente pode iniciar o pushback, 5729? Pode iniciar. Em iniciando 529. Controle Salvador, é o TAM 3190, 3190, está cruzando 190 para o 150 Oriente da Quebec. TAM 3190, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050. Mais 7, Mari 050. TAM 3190, autorizado, vai direto em TAP. Direto em TAP. Itaú, Livrão 219. 219, gol no 3A5. Vai que com o Delta autorizado para seguir base pela direita para a final da 197, chame na final. Sente a portaria na final da 197, marque a Delta. Aguarde para o táxi, Alfa Vida Juliette. O 395, ciente, pousou, livrou na Fox, táxi Alfa. Quilo, pátio 3, chame para o ingresso no pátio 1. O 488, ciente da Quebec. Voo no 305. Proa de Amã para chegada Amã, desça até nível de voo 080. 080, proa de Amã, 5488. Salvador, voo no 75. Informação Quebec. Livre pouso, Mike Eco Delta com vento 090 graus, 1-2-9. Delta, vai usar a pista para o pouso, tá? Não vai ser na captura. Afirmativo, ali vai para o pátio 4, confirma-se. Afirma. O Alfa Beta Juliette vai observar o helicóptero que prossegue para o pátio 4 e após o mesmo tem livre táxi. Também para ingresso na 107. Super Alfa vai prosseguir no Axé para sobrevoo TGL em Valença, é isso? Mesmo prosseguindo para o pátio 4, dando passagem, tem livre seu táxi. Me chame para ingresso na 107. O TGL em Valença, é isso? Índia November Alfa é o solo. Eu estou questionando se esse voo local é sobrevoo TGL em Valência, é isso? Sobrevoo TGL em Valência? Livre, Mike Eco Delta, até o pátio 4. Nosso táxi, o Pantanal 471, nós temos 79 a bordo, 4 horas e 20, operando Galeão. Ok, com o 4711 vai taxiar via Juliette Alfa, vai ultrapassar em táxi o 737 à frente, ok? Será o número 1 para decolagem, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6. O Pantanal vai prosseguir via Juliette Alfa. Gente, então via Juliette Alfa vai ultrapassar o FGS, autorizado táxi, o Pantanal 4711 vai pronto, chama a torre 23. Bom dia. 18-6, é o ponto da torre. Opa, mais 3, 18-6, obrigado. Paulo Salvador, gol 925, posição 1 no pushback de acionamento. 925, aguarde para o puxa solar. Para o táxi, o F5729, 147 a bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Ok, 5729, táxi à esquerda via Índia. Vai manter posição antes da Índia e da passagem ao Pantanal. Ao 320 da TAM, points prossegue Índia Alfa, no ponto espera 118-6. Pátio Índia, dando passagem ao Pantanal, pronto, espera 18-6, 5729. O gol no 395, no pátio 3, para ingresso no pátio 1. Frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 125, 133, 25, azul 4118. Boa tarde, muito obrigado. Para pushback no setor, aguarde. Sim, a gente está aguardando. Mantendo o turno 077. Azul, 4206, sua identificação via chegada.